Ele é o Foxtrot, mantém as regras de voo visual, 510, o seu altímetro 9014. Certo. Mantém a posição. Ali Serra, o meu, agora, do Forte, 18 milhas afastado de Salvador. Eu tenho frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, e vamos para o regresso. Charlie Sierra Romeo. Controle, papapá, mais o meu alfa, vai entrar na área do carnaval. 9937, decolada 05, controle celador, na frequência 208. 208, bom dia. Meu alfa, Bravi, solicitação que aguarde aproximadamente mais uns 3 minutinhos, solicitação no controle celador. Voo 9755, acione identificação via chegada a bomba e desse mantenha 4 mil pés. Ajuste a última, entrou 9014. Olhe, gol 9937. Gol 9937, contato ao radar na decolagem, suba e mantém o nível 380 via saída árvore. Via saída árvore, para o 380. Charlie Alpha Foxtrot. Confirme, irá o destino Tacaré? É, irá efetuar o cruzamento da área do carnaval? Alfa Foxtrot. Sub e mantém no 1500 pés, olha Alfa Foxtrot. Quente mais com o meu alfa, confirmo estimado de pouso. 0100. Quente mais com o meu alfa, tem tráfego informá-lo. Mano, temos o tráfego do Charlie Alfa Foxtrot na sua retaguarda, prosseguindo para o mesmo destino, ao no 1500 pés. O Michael Alfa, Michael, o meu alfa, frequência livre 1, 2, 3, 4, 5. Ali Alfa Foxtrot, tráfego a 12 horas, o Michael Romeo Alfa, Alfa 750, prosseguindo para o mesmo destino, frequência ali 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação com os tráfegos locais. O que me estimado de pouso, Charlie Alfa Foxtrot. Aqui é o 0953 da presente, agora tentar tráfego 6. Frequência livre, Charlie. Usando 7 litros, está bom agora na Prodo Serra, pista 368. Tente, gol 9092, desse mantenha 050. Será manter o 050. Romeu Alfa Bravita, decolado às 9h09, chamando o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, muito obrigado, bom dia, seu tempo. Romeu Alfa Bravo Victor, contato radar na decolagem, sub e mantendo, nível 3-0, via saída da Delta. Nadarel, subiu para o 3-0, para fazer o que no Rio Esquerdo, se você for a 5-8. Sente, qual é o meu término voando a posição líder? O 9937 chama agora o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 282.260, bom dia, é a próxima. Está autorizado o Renato da pista 1-10-1-0 para o gol 1-0-9-2. O gol 1-0-9-2 confirma para controle? Está autorizado o Renato da pista 1-0? Autorizado o gol 1-0-9-2, desse mantenha 4.000 pés, ajuste altímetro 1-0-1-4 de forma estabilizada no procedimento. Para 4.000 pés, ajustado 1-0-1-4 no 1-0-9-2. Charlie Serra, meu controle. Charlie Serra, meu retorno de trás forte, meu controle aqui em Salvador. Tente, efetuou Arapuza em Salvador? Afirmativo, Pati. Tente, autorizado a direto rotatória de Charlie Serra, meu. Nas coisas do controle, informe quando o visual for amarelo. Charlie Serra, meu, informará o visual amarelo. Charlie Serra Romeu. Pelo Salvador. Senhor, se autorizar um sobrevoo na cidade de Love Freitas. Charlie Serra Romeu, ciente. Mantém a linha de vitória e aguarde. Coordenação junto a todos, Salvador. Confirma que mediação de Lauro de Cedeiro. A vertical de Porto das Águas. Charlie Serra Romeu, em coordenação junto à torre, curva direita na rua da CEASA, antiga rotatória, e chame a mesma na frequência 1.98.95. Serra Romeu? Escuta, Charlie Serra Romeu, 1.98.95, a torre. Afirmo, lá irá orientá-lo, tratá-lo sobre voo. Muito grato, seu retorno. 1.092. Checando Serra, Vitor 366. Sérgio, completo sinal do procedimento, chama agora tudo, na frequência 1.18.95. 395, bom dia. Alfa Bravo Victor, chama agora o centro Recife, na frequência 1.18.35, alterno 25.1. 2.35, Diego 1.092. 1.092, bom dia. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste de altímetro no 0.4. Aguardando com altímetro no 0.4, vou no 0.92. Salvador, papapá, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, bom dia, confirma intenções. Se autorizado, senhora, um sobrevoo na vertical de Lauro de Freitas, logo após pouso em Salvador, parte 5. Charlie Sierra Romeu, reporte passando através norte da torre, ok? Evitando o eixo da 1.0. Através norte da torre, evitando o eixo da 1.0, Charlie Sierra Romeu. Papapá, Charlie Serra Romeu, visual com a TR da parceira do colono da pista 1.028. Visual, senhora. Sim, se o Charlie Serra Romeu mantenha esse setor aguardando a sua aproximação. Romeu mantendo o setor. 1.092, vai para o avistado, autorizado por pista 1.0, vento 050 graus, 049. Livre o pouso, gol 1.092. Série 2223, para informação de tráfego, um helicóptero à sua esquerda, teste do seu tráfego a 500 pés, não interfere, decolado 1.29, controle da presença no 208. Ciente do tráfego no 208, passaria do 2223, tenha um ótimo dia. Muito bom dia, passaria do 2223. Romeu, a intenção é sobrevoo sobre Lauro de Freitas? Afirmativo, senhora, encontro das águas. Não contei a última informação? Condomínio Encontro das Águas. Gente, o papapá, Charlie Serra Romeu, visual com bug da Gona final da pista 1.0. Afirmativo. Gente, então evite a aproximação da pista 1.028. Não me escuta permanente, aguardando autorização para prosseguir após para Salvador. Visual do tráfego não interferirá na 1.0. No aguardo da autorização. O gol 1.092, para informação de tráfego à sua esquerda, a 500 pés, o helicóptero fez do seu tráfego, não interfere. Sim, 1.092. Confirmando só o vento, por favor? Vento 060 graus, 069. Já. Bruno 755, complete final do procedimento, chama agora torre, né? Frequência 118, decimal 95. Bono 759, totalmente pronto? Totalmente pronto. Gente, autorizado a alinhar e manter agilizando manobras, aguardando pista livre. Gente. Bono 092, no solo, aos 32, olha, grato, chame controle solo na frequência no 21, décima 1. 21, no... 8. 1, 2, 1, 1. 0, 9, 2, bono. 1, 2, 1, 1, no solo, salvador. 2, 1, 1, perdão. Papá, Papá, Charlie, Terra, Romeu, visual com um Boeing 737 na final da pista no zero. Afirmativo, senhora. Mantendo aqui na posição da 17, no aguardo da autorização em pouso. 7, o senhor vai prosseguir agora para pouso no em Salvador? Afirmativo, pode sim, senhora, se autorizado. Paciente. Só aguardo a autorização para prosseguir o Charlie, Terra, Romeu, afastando com gentileza um pouco mais hoje. 2, Salvador, bom dia, bom dia. Bono 755, pode ser a aproximação, Arlando. Bono 755, autorizado a falar de Bono 705, autorizado a falar de Bono 755, continua a aproximação, aguardando a pista livre, o Bong da companhia iniciando relógio, pista no zero. Para informação de tráfego, à sua esquerda, o helicóptero centro do seu tráfego não interfere aproximadamente 1 mil pés. O 1755, tráfego alistado, autorizado por uso, pista no zero, vento, calma. Decolado 35, chame o controle salvador na frequência 120, decimal 8. 308. Controle salvador, 759 da GOM, bom dia. Bono 759, contato radar decolagem, se mantém nível de voo 360, via saída da EL. 360 da EL. Romeu, autorizado a prosseguir para o PAT 5, reporte em solo controlado. Vento 040 graus, 069, ajuste altímetro na 05. Ele saiu mesmo, reportará solo controlado. Bono 755 no solo, aos 3.000, controle solo na frequência no 21, decimal 1. 21, 1, 1, 1, 7, 5. Papai Charlie Sierra Romeo, considere solo 36 livre corte. Astro 981, acione identificação, chegada bom, desça para 4.000 pés, o ajuste no 095. Sobre a velocidade, mantenha o perfil da chegada, o azul 4981. Bom dia, voo número 49, autorizado a linha aérea de colapso no zero, vento 070 graus, 069, ajuste altímetro no 0, no 5. Autorizado a linha aérea de colapso no zero, voo número 49. Passaria do 2223? Quando possível, o senhor voar direto destino, poderia acordar para o passarelo? Autorizado, direto o Conquista, passaria 2223. Direto Conquista, grato 2223. Plano 759, chama agora Recife, frequência 12835 e alterna 1251. 2235, 251, obrigado. Passaria 2223, voando Conquista, chame Recife agora na frequência 1288 e alterna 1260. 1288, 1260, 2223, grato. Decolada aos 42, chame Salvador 120, 18, boa viagem. 208, bom dia, Gol 649. Bom dia, Gol 649, decolou, saída da Euleda. 649, contato radar decolagem, suba para o nível 360, autorizado Leda. Autorizado para onde Leda, Gol 649, obrigado. azul 4981, solicitando que quem desvia à direita, vai ter uma formação em bom. Autorizado, desvio pela direita, azul 4981. Desvio azul 4981. Salvador, bom dia, azul 4234, pronto, ponto, espera, pista 1-0. Azul 4234, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, uma centena com 2-1. Autorizado a alinhar e decolar, azul 4234. 4234, decolado aos 47, chame Salvador, frequência 120, décima 8. 208, controle Salvador, 4234 azul. Salvador Azul 4234 passa 2000 pés na saída Fuca, Aracaju. Do 4234, contato radar. Contato radar decolagem, chegou para o nível 350 na saída Fuca. 350 na Fuca, 4234. Azul 4981, estou autorizado a final do RNAV, desça para 2500 pés com ajuste no 0195. 2500, ajustado no 0195, azul 4981. Zulu 99, bom dia, sua identificação, chegada Mário, desce para o nível 050. 050, Mário, autoriza presente, por Terra 368. Autorizado, Terra Vida 368, Gol 99. Tan 3304, tração e identificação, chegada bom, fizeram para 4 mil pés, o ajuste no 015. Música 4234, chame Recife, frequência 12085, via alterna 125-45. Recife 26852545 azul, 4234, vai. 4981, completa final do procedimento e chame a Torre Salvador 118-95. 18, decimal 95, o azul 4981. Torre Salvador, boa azul 4981, na final da pista 10. 4981, todo autorizado, pista 90, 090 graus, 129. É, confirma o vento, azul 4981. 090 graus, 129. Ele pôs a pista 90, azul 4981. Pelo TAM Canal 6312, quem quiser informação, hotel. Canal 6312, bom dia, sua identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Canal 60, na Estou livre de desvio à esquerda, 2 horas 53, toca no carro. Estou livre de desvio pela esquerda, hoje na 6312. Rua 21999, está autorizado a final do R9, desça para 2500 pés, informe estabilizado, o ajuste 10015. Poder confirmar as instruções para o 2199? Rua 21999, autorizado o procedimento do R9, desça para 2500 pés, o ajuste 1015, informe estabilizado. Gente, 2199. Controle, Salvador, pode desvio, Oxuné 63, 66. Pode desvio, foi para o 368, é o número 3 na aproximação, Oxuné 63, 12. Desvio, vai Na 6312, reduz a velocidade para 2509. 3304, vou ir na Pro do Serra Vitor 367 e após o 367 vou ir para o 366. Desça para 2500 pés, ajuste 1005, está autorizado ao QR9. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar para o salão 0, vento 090 graus, 12 mais. Sim, Chama 6312, desça para 4000 pés, o ajuste no 0 no 5, completa a redução para 229. Vai descer para 4000, 1015, reduzindo para 329, chama 6312. O 2199 completa a final e chama a Torre Salvador 11895. 295, gente. Torre Salvador, gol 2199. 299, continue com a sua forma, vai ser o seu gol. 299. O 2069, decolada 04, chame o controle Salvador, 120-8, Goiás. 202, gol no 2069. Controle Salvador, gol 2069. O 2069, bom dia, contato radar, subiu para o nível 370, saída Borba. 370, Borba, após Borba, frontinha, gol no 2069. 3304 Tatã, controle Salvador, iniciou o procedimento, passou 367. Tatã 3304. Autorizado, Oxiné 6312, vai seguir tráfego da TAM, Airbus 320, na sua posição de 1 hora, 9 milhas, cruzando 3.500 pés, em descida para 2500 pés. Bem, Oxiné 6312. T304, confirme a sua indicada? 6312, desça para 25006, reduza para aproximação e aguarde transferência de comunicações. 6304, completa final do procedimento e chame a 2 Salvador 11895, tempo oposto. 11895, muito obrigado, senhor. Bom dia, senhor. 3304, até já. Salvador, 3304 da SAM, passa o 372, baixado, checado, sinal da 10. SAM 3304, continue a aproximação, aguarde pista livre. 3304, prossegue aguarde. Na 6312, chama até Salvador, 11895, e tomou posto. 1895, cenário 6302. Salvador, cenário 6302. Salvador, 312, continue a aproximação agora. Agora pista livre, cenário 6312. Chame agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, alterna 2545, voo 2069, bom dia. 304 no solo, aos 11, agilize direito, 121, décima 1 no solo. Direita 211, obrigado. Na 6312, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 10. Autorizado, pouso, pista 10, na 6312. 3312, no solo 113, direita, 121, décima 1, no solo. 211, 3312.